boca não parava de sorrir. Tão vidrado não parava de sentir. E os seus olhos no meu corpo a me seguir. Não posso mais te esquecer. Eu não quero nem pensar em te perder. Faz de novo desse jeito, quero ver. O seu beijo que me faz enlouquecer. Hoje eu quero ficar com você. No balanço do prazer até o dia amanhecer. Hoje eu quero ficar com você. Vem mais perto, vem me ver até o dia amanhecer. Não sai da minha mente, o que posso fazer? Presente nos meus sonhos é mais que prazer. Já dominou meu coração sem eu nem perceber. Já me esqueço até de mim, só pensando em você. Sempre essas coisas acontecem quando se menos espera. Arrebata o coração, transforma inverno em primavera. Como impacto profundo, já domina sua razão. É um calor por metro cúbico que muda a direção. A sua voz já se tornou trilha sonora da minha vida. Está guardada na memória e nunca será esquecida. Uma joia das mais raras, de valor inigualável. Quero tê-la do meu lado, esse amor incalculável. Hoje eu só quero te olhar, me envolver, te admirar. Tocar sua pele tão macia e levemente te beijar. Vai ficar sempre minha mente bem presente em meu viver. Eu tô contigo lado a lado e nunca mais vou te esquecer. Qualquer coisa eu vou fazer por você. Mesmo que o mundo hoje acabe, eu jamais vou te esquecer. Nunca mais eu não consigo ficar sem você. Sua boca e minha boca delirar. Pra ficar legal e a gente se amar. Tá tão bom e eu não quero mais parar. Seu toque me apaixonou. Sua voz no meu ouvido me pirou. Faz de novo desse jeito que eu vou. Faz de mim o que quiser que sou eu. Hoje eu quero ficar com você. Pra fazer o que quiser até o dia amanhecer. Eu quero ficar com você. Pra deixar acontecer até o dia amanhecer. Então vem ficar comigo e deixa o resto pra lá. Há muito tempo que eu te espero, chega logo pra cá. Meu pensamento viaja, eu só preciso te amar. Eu quero ter você comigo, seja onde for ficar. A lua disse, o sol confirma, cê foi feita pra mim. Coincidências acontecem, por acaso é assim. Foi o destino que botou você de frente pra mim. Parei na sua, hoje eu te quero, nosso amor é assim. Meu telefone quando toca, eu logo penso em você. Ando nas ruas, eu te ouço, pois eu quero te ver. Quase nem durmo, me distraio assistindo TV. Contando as horas, noite e dia, pra poder te rever. Fizeram tudo pra manter você distante de mim. Mas não conseguem, acredite, não é fácil assim. A noite é longa, muito longa, hoje eu quero te ver. Você já sabe, qualquer coisa eu vou fazer por você. Qualquer coisa eu vou fazer por você.